again, there'd be another one. All this single situation's to real, like on a raw deal. So I'll go for the steal. Não sei qual é que é. Quem quer ser bam bam bam, bagar de pão, tá de boné. Ansiedade das raças, jabá é do tio Nasa. Edite sofrida, acompanhada por rugas ciladas. Os beijos no conto dos doidos, sou louco. Não acho pouco, cabelo espetado é eu de novo. Sou da favela, dos becos, dos morros, toda a favela. As cores nesse barco, as mãos embarca e não se cala. Alguns têm raiva, se acaba, sabotagem é levada. Tequila sonora e nunca paga. O tio só sabe, não propino pra canalha. O tio voltou, oh, oh, espraiado, verde rã. Serei na letra pra bem da lei. O caçador de burguês, sou de quitrete também. Os vigaristas cacei, respeitei. Não sou pá, não sou rei, sou do bem. Totalmente do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem. Assumo nunca muda, se é sepultura, sabotagem, entertainment, pãozinho nas ruas. Brigas, intrigas, entre meus irmãos e raça, não basta. Só os gancaras, entranha que falha, salva de valha, merece que sempre deu falha. Tapa na cara, não falha, pão de canalha, se sempre se acha quem deu falha. É tipo um beijo critério que muda, segue que para, que sério subir. Deve subir, que sempre sorri. Gotta give them a chance, cause I'm civilized. It's for the rest of the world, they can't realize. Only still and still, I'm a rebel, so every bell. Between bars, got me thinking like an animal. Fuck you, lost, I've never blocked you all. Good time to die, making they got me serving. Now the simple situation's so real, I got a